Panorama Agrícola para 28 de janeiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Este é o programa de 28 de janeiro, sexta-feira de Lua Minguante. O ditado de hoje é: uma palavra, quando branda, faz recuar o furor. Você confere no Panorama Agrícola de hoje, Alimento e Companhia fala sobre os alimentos que ajudam no bronzeado da pele. Livro sobre pomar e horta orgânicos é o assunto da entrevista desta sexta-feira. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para deixar o bife mais dourado, coloque uma pequena quantidade de massa de tomate no óleo da fritura. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola, no programa de hoje, divulga uma publicação chamada Cultive uma Horta e um Pomar Orgânicos, Semente e Mudas para Preservar a Biodiversidade. O autor do livro é Antônio Carlos Ferreira da Silva, coautor Emílio Della Bruna, os dois da EPAGRE em Uruçanga. Na linha, o Antônio Carlos Ferreira da Silva, engenheiro agrônomo, pesquisador aposentado da EPAGRE. É possível, Ferreira, cultivar uma horta e um pomar orgânico, por exemplo, num prédio? Sim, é perfeitamente possível. Uma horta orgânica, qualquer terreno disponível, ou mesmo até num prédio, tenha algumas horas de sol, né, é bem possível plantar algumas hortaliças, né, como um tempero verde, enfim, aquelas, ou mesmo aquelas hortaliças que são mais apreciadas pelas pessoas. Quem mora numa cobertura, por exemplo, pode plantar talvez até uma frutífera? Sim, no caso seria o moranguinho, né? Moranguinho seria uma frutífera, né, que é bastante apreciada, né? E com a vantagem de produzir sem produtos químicos, né? Então, bastante saudável, né? Normalmente não se encontra aí nos mercados, é difícil, né, ter o moranguinho orgânico. Né? Estamos conversando com Antônio Carlos Ferreira da Silva, engenheiro agrônomo de Uruçanga, autor do livro Cultive uma Horta e um Pomar Orgânicos. O seu livro tem quantas páginas, Ferreira? Bem, o livro tem 302 páginas, numa linguagem bastante acessível, com 225 ilustrações coloridas, né? O livro trata de vários assuntos bastante interessantes, né? Principalmente para aquelas pessoas interessadas, né, em melhorar ou até implantar pequenas hortas e pomares, né, visando o abastecimento da família, de uma comunidade, de uma escola ou até instituições, né? O que eu estou fazendo hoje é dando assistência como um voluntário, né, aqui na cidade de Uruçanga, num centro de atenção psicossocial, né, da prefeitura municipal, né, e tive algum tempo também dei assistência e também atuei como voluntário na horta aqui do hospital aqui de Uruçanga, né, que conta com uma área de em torno de meio hectare, né? Então, a gente, como voluntário, tem incentivado, né? Até porque eu tive experiência prática como pesquisador, né? Então, eu tô bastante entusiasmado nessa linha, né? E sei que é possível produzir hortaliças, né, sem agrotóxicos, sem adubo químico, né, e com vantagem, né, produtos mais sadios, com mais vitaminas, carboidratos, sais minerais, proteínas, né, e sem agredir o meio ambiente, né. Então, só tem vantagem, né, o cultivo orgânico, né. É preciso que as pessoas, os produtores, comece a ver essa possibilidade, comece a fazer, se não acredito, que comece a fazer algum teste em algum terreno, em alguma parte do seu terreno, para ver que só tem vantagem, né? Além de ser um custo bem mais barato em relação ao sistema convencional. Voltando ao conteúdo do livro, Ferreira, o leitor que for adquiri-lo poderá encontrar que tipo de informações? Bem, ele poderá encontrar, inicialmente, a importância nutricional, medicinal, educacional, econômica e também como terapia ocupacional no cultivo de hortaliças e frutas. E também um planejamento, planejamento bastante simples da horta de pomar, né? Com o local, qual é o melhor local, a escolha das espécies, variedades, sementes, os principais equipamentos que precisa e ferramentas, né? E também recomendações gerais para o cultivo de hortaliças de frutas, né? Então, preparo da compostagem, que é um adubo orgânico natural que ele pode fazer na sua própria propriedade, reconhecimento das principais doenças, pragas de plantas, plantas espontâneas e também produtos alternativos para o manejo das principais pragas e doenças, né? Ou seja, o preparo de caldas e extrato de plantas, né? Que às vezes pode ser até uma planta medicinal que serve como repelente a pragas, né? Por exemplo, a sálvia. A sálvia é uma planta medicinal que é repelente daquela borboleta que põe os ovos no repolho, na couve, e que pode consumir toda a planta, né? Então, tendo sálvia, fazendo um extrato de sálvia, isso tem no livro também, né? Repele essas pragas e não vai ter aquelas lagartas que acabam comendo quase toda a planta, né? E também tem o extrato de pimenta, né? Também tem no livro, né? Como, para que serve o extrato de pimenta, que é excelente para pulverizar as plantas contra o grilo, né? E também armadilhas para mosca da fruta, que é uma praga bastante importante nas frutas, né? E que dá muito na goiaba e outras frutíferas, né? Uma armadilha bastante simples e bastante eficiente, né? E também ainda tem no livro plantas, as principais plantas medicinais, né? O uso dela como chá, o manejo de doenças de praga utilizando essas plantas, né? Além de receitas, mais de 80 receitas com hortaliças e frutas, né? Sendo que várias delas foram premiadas em concursos, né? Seria basicamente esses assuntos que o livro trata, né? Cultive uma horta e um pomar orgânico, semente muda para preservar a biodiversidade. Este é o livro de Antônio Carlos Ferreira da Silva, nosso entrevistado no Panorama Agrícola de hoje. Ferreira, muito obrigado pelas suas informações. Ok, disponha, e a gente gostaria de deixar um recado a todas as pessoas interessadas, os produtores, para iniciar a produção através do cultivo orgânico, que ele só vai ter vantagens, além de proteger a sua saúde, proteger o meio ambiente e as futuras gerações, ainda tem um produto de melhor qualidade, um produto mais saboroso, mais saudável, enfim. É só vantagens o cultivo orgânico. O livro Cultive uma Horta e um Pomar Orgânicos você pode adquirir ao preço de R$ 30,00 pelo telefone 48-3239-5595 ou e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. Esse livro é uma publicação da Gerência de Marketing e Comunicação da Epagre. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Responsável pela pigmentação natural dos alimentos, o beta-caroteno auxilia no processo de bronzeamento e na manutenção da cor. Ele pode ser encontrado em frutas e verduras com coloração avermelhada ou alaranjada. É o caso da melancia, mamão, manga, abóbora, cenoura, beterraba e tomate. Vegetais folhosos, verdes escuros, como couve, brócolis, espinafre, rúcula e agrião. Incluir tomate, melancia, mamão, morango, goiaba e pitanga também ajuda. Estes alimentos possuem licopeno, substância que auxilia na proteção da pele. Já o ômega 3, encontrado na linhaça, quinoa, nozes e alguns tipos de peixe, ajuda o organismo a absorver o beta-caroteno. Além de se alimentar bem, para garantir um bronzeamento saudável, você precisa beber bastante água, se expor ao sol em horários recomendados, evitar os banhos quentes e hidratar a pele com creme. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.